Eu acho que dar aqui uma nota sobre este relatório de avaliação social demonstra claramente que é uma preocupação da Câmara Municipal não deixar ficar ninguém para trás. E reparem, desde a aquisição de medicamentos, também a própria aquisição de medicamentos, que agora há um protocolo, estamos a pensar fazer um protocolo também aí da, para a semana vai ficar um protocolo de apoio aos medicamentos através da, Associação Nacional de Farmácias, vamos fazer, que é o Dignitude, também iremos aderir a esse protocolo.